Transação farsa, liga aqui na Midwest, vem no Brasil. Está como um Mbappé, tem mais maneiro. Chinês, tampa igual formiga africana. Quanto mais grana, mais rala, mais samba. Tecnologias pra ganhar mais de 15 opções para faraônicas. Faz o desafio por X. Diz pra mim qual que é dessa guerra por mulher, por poder, por império, por merreca. Haha, merreca não, de negócio é de patrão, conexão. Caimã, paradise, 1 bilhão. Mamon se morgou, tomou teu sonho. Por dinheiro quem for seduz, os mandou. Marfim, din-din, pele estica e condiz. Paris, meu hobby no estoque. Pra mim é o fim, consequente homem. Efeito estupim, explode tudo, manei. Sacudiu o Babilão, o dinheiro é bom, sei. Mas demais sai do tom, meu pão. Tudo é flor, até que do seu Deus queira. Admite quando vi eu tiver de zoeira. Ninguém vai achar quem tá de papo ali feito draga. Se não cuidar, sente um cabelo espalha. Mas vai nessa de querer ser cacique. De querer mais se nunca ter limite. De beber Cuba sem contar as horas. Posar de lacosta na porta guarda-costa. Mas born is born, já ganja no ar. Fumaça que chapa até careta. Matando as mulheres.